645. Foi LS, o Rua 03, está visual com o campo. Bordo 03, gente, complete a aproximação, chame torre 198, decimal 95. 6845, até daqui a pouco, Gordo. Salvador, muito boa tarde, o Gordo 03. Tafu LS, contra embaixada de trabalho, visual com o campo. Bordo 03, boa tarde, livre pouso, pista 1-0, vento 1-1-0 graus, com 9 nós. Autorizado o pouso, 9-1-1 para o Gordo. Comeu o meu golfo, solo pelo 2-5, confirma o pátio. Livre backtrack, libera na papá, funcionar frequência livre. Comba 05, decolou os 2-5, controle 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, comba 05, graças. Para o localizador, curva esquerda para o 150, esta para o 17. Esquerda 150 para o localizador, gol no 645. Pode baixar para 1700? Afirmativo. Mais 4, inicia edição 200 nós para o curso localizador, curva à direita na proa 040, desça para 3 mil pés, ajuste no 017, reporte estabilizado. 200 nós, proa 040 para o ótimo, descendo para 3,97, 3,894, portará estabilizado. 1166, desça para o nível 050. 050, gol, boa na hora, galera. Proleão 105, decolado, tirando cena com a gente. Bomba 05, contato radar na decolagem, suba para o nível 090, direto Conte. 090, direto Conte, Bomba 05. Está no lote 3290. Conte está em 3290, desça para 2000 pés, completa aproximação e aguarde transferência com a Torre Salvador. E desce a 2000, aguarde a transferência. Angelete Serra, clareza 2, intensidade 4. Estabilizado com o trem checado, gol no 645. Chante, gol no 645, complete aproximação, chame torre Salvador em 1-1-8, decimal 95. Obrigado, boa noite. Boa. 13290. Já no localizador? Já no lote. Chante, complete aproximação, chame torre Salvador em 1-1-8, decimal 95. 11895. Taxi via Índia, Alfa, no ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 95, bom gol. 290, duas milhas para a Duna. Gordo 03, o sol 227, libera a direita e chama o sol 121, decimal 1. 1218, levar na próxima direita, Gordo. Alvado, pode ser de atrás? Afirmativo. Já está estabilizado, vai em localização. Gol no 166, inicie redução, 200 nós, número 5 na aproximação. Desça para 3.010. É 22009, 3.010, do 1.1.6. Com 3894, chame torre Salvador em 1-1-8, decimal 95. 1895, obrigado, boa noite. Boa noite. Então, mandou boa noite. Tá, 3894, final IMS, X-ray, dá um no zero. Então, 3894, continua a aproximação, guardando pista livre. Guarda a nossa visualização de posição, 3894. Polo 66, desço para 2 mil pés, livre LS, reporte estabilizado. 2 mil, livre X-ray, reporte estabilizado, gol 1, 9, 9, 9. Cruzamento gordo, informa que faz de imediato, seu autorizado. Venha, gordo, aguarde. 3-1-2-1-1. 2-1-1-1. Fala, é o gol. O nome é 45, de Bruno, escuta? Alfa, repartente da Juliette. Alfa para Juliette. 64. Zero. Livre posto, sistema 0 para 3290. Ou no 869, mantém posição em aguardo, temos mais um aeronave para pouco. 869. Autoriza o voo da cruzar? Alisador, reparte livrando o bordo. Será grato. 3290, táxi via Juliette, portal 9. Juliette, portal 09, 3290. 1869, apoderando a companhia Lima, tem? Solo 36, direito no 211. Direção 211, pro 1966. Solo Salvador, vou 1966, livrou Eco. 1966, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette, vou 1966. Ministro de decolagem, 21120 graus, 89. Portal 07, tá 3894. Salvador, Portugal, 022, request 85 em Sul Lisboa. This is stand by just 1 minute to copy. Ah, muito obrigado. Conde. Mantenha 090, serviço radar terminado, no através de Conde, chame Aracaju, em 120, decimal 3, bom voo. Zulu 10, until Natal position, November, Tango Lima, and after a part of flight, Plenty Route. Take off 110, ask to take off left to turn with Puka, Zipatri, Tapa, Unifor, Charlie Alpha, and Zipar transition. Zulu, Inter, Tapa, Alpha, Romeo. Call code 5554 El Salvador departure frequency 12078. Roger, clear to leave on flight level 370, upper Zulu 10, still in the south. Flight level route, runway 10, left turn, Puka, departure position on the box, 5554, departure frequency 10.8, south door. It's Zulu 2, is that correct? Call outside push and start up, 811. Muito obrigado, sim, faremos. 811, airport 12, 022. Tráfico, boa noite, é o 32900, tem que ter informação para pagar, Guarulhos, autorização. 32900, informação Quebec, Guarulhos autorizado, nível 320, decolando na pista 10, com curva direita, na subida da El, Leda, Motivo. Intercepta pelo Luno 0 até Tango, Bravo Eco, aponta conforme rota do plano. Aciona 5565, controle 120.8. Decolada 10, da El, Leda, Mótico, eu presumo 10, 5565 é o nosso transponder, 1208 controle, e o nível autorizado é o 320, voo 7 da Quebec. Estou confirmando, da El, Leda, Mótico, Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa. Ah, positivo, eu falei errado aqui, Mótico, gente, o 3297. Correto, 3897, chama pronto para o estacionamento no 5. Vai chamar a 327. Boa noite, Azul 2712, informação Papá. Qual o preciso da 327 para Aracaju? Azul 2712, informação de Cabaré aqui, daqui a uma mudança seguinte para vocês. Aracaju autorizado, nível 170. Decolando da pista 10 com curva esquerda na subida Conde, aciona 0264 e controle 120.8. 170 aprovado Aracaju, decola da 10 no perfil da Conde, 5064 transponder e 1208 após decolar. Está confirmando o transponder é 0264. 0264. Correto, chama pronto para o estacionamento, ajuda em 712. Tomara aí. Solo Portugal 022, posição 11, ready for push and start. Portugal 022, approve, push and start, call it for taxi. Ready for push and start, position 11, call it taxi, Portugal 022. Decolada 249, chama controle 120.8, bom voo. 120.8, obrigado. Controle azul 4206. Azul 4206, contato radar, subindo para o nível 350 via saída Pucar. Subindo para o 350 na Pucar azul 4206. Feedback acionamento, Xané 6201 na posição 4. 6201, livre puxando, tá? Tá lá. Azul 4206, chame Centro Recife em 126.85, alterna 125.45. 2685.2545, Azul 4206. Livre passe, direito de ainda. Posto de espera, torre 118.95, ajuste no 07. Índia 1895.17, obrigado. Para puxo e fundamento, tanto 3897 na posição 5. 3897, aguarda, puxo. Aguardando, 3297. 6201 não tá pronto, boa noite. Comandante Xan 6201 na linha, decola da 10, vento 1 no 0 graus com a meia dúzia de nós. A linha da fala da 10, 6201. No 3, 8, 9, 7, no 0, 5, livre, puxa, ataque. Vai chamar ataque, 3, 8, 9, 7. 3, 8, 9, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, fly Aracaju position and after direct Mike Charlie Echo. After Romeo Echo Charlie and according to your flight penalty. Echo code 5541 Salvador departure frequency 120 for me. Força Aérea 2583, estabilizado em LS X-Ray, trem baixado e travado. Força Aérea 2583, continua a aproximação, aguarda autorização para pouso. Aguardando autorização de pouso, 2583. Livre pouso 10, vento 100 graus com 9 nós, altímetro 10, 17. Livre pouso, pista 10, Força Aérea 2583. Portugal 022, airborne at 01, call departure 120.8, have a good flight. 08, bye-bye, Portugal 022. good afternoon, Airport School 022, airborne, book a departure. Flying to level 370, Airport School 022. Call 370, Airport School 022, and request if possible, direct the position, do not... Galeão, com autonomia de 3 horas e 15. Pátio e Índia, 1295, quando ele espera, o Graço 3297. Escolha 3, 1-0-4, confiando destino, Pátio Militar. Pátio de autoridade. 25... 20, livre à direita, chama Solon 2, 1, décima 1. Solon 2, 1, 1. Solo, tráfego, gol no 645. Gol 645... Está a gente da informação Quebec, autorização Vitória. Ok, está autorizado então Vitória, 360, via Zulu 44, decolagem da 1-1, saída da El, Lima, e após Porto Seguro, intercepta Zulu 44, controle 1-2-0 da Sina 8 e o transponder 5575. Autorizado 360 pelo Zulu 44, decolagem do 1-0 da El, Leda, pós direto Porto Seguro. Controle 120, decimal 8, transponder 557, gol no 645. Correto, gol no 645, push back acionamento. Solo, Força Aérea 2583, livrou na Delta. Aero 2583, livre táxi de Alfa, chama na Juliette. Alfa, chama a Juliette, 2583. Salvador, Azul 2712, pushback e acionamento. Autorizado, Azul 2712, chama táxi. Batalhamos táxi, 1-2. Call 077, clear, push back and start up, port for taxi. Primeiro chama agora, centro exercício no 25, décima 1, alterno 1-3395. 25-1, alternando 3395, 6201, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Solo é o Força Aérea 2583. Força Aérea 2583. Ingresso na Juliette, Pátio e Índia. No quadro de espera da 1-0, 1895, a torre novamente. Juliette, baixo, ponto de espera da 10, torre 1895. Controle, boa noite, 3297, agora decolado, cruzando 1800. Boa, sobe 320, mantenha a via saída da EL 3897. Vai manter a via saída da EL 3897 para 320. Dimatinho, sobe o centro nível 200. 200, 3297. Controle 3897, alguma possibilidade de encurtar pela DAEL, pela Leda? Pela via 3897. Vai subir via 3897. 5853. 0253, autorizado táxi via pista até o pátio de autoridade. Via pista até o pátio, 2583. Azul 2712, táxi em frente via pátio 3, principal e Índia, está à espera da 10-1895 a torre. 2-1, táxi em frente, Índia, ponto espera, chama o Azul 2712. Zero 22, decimal 96, standard frequency 126, decimal 85, 1125, decimal 45, so on. Again, the second frequency for a Portugal, 022. Round 25, decimal 45. 685 and 545, all right, what's on this? Azul 2712, a linha decola da 10, vento 100 graus com 8 nós. A linha decola 2712. Eu vou no 645, aguarde um momento. Eu não tô em 767, que está taxiando agora pelo pátio. Quando o 077, clear taxi, vai aí para o 1, taxiway India, at holding point, runway 10, contact tower 18, decimal 95. Condor 077, heavy rush, we are Epsilon 1 and India holding short runway 10, tower 1895. Julie Salvador, muito boa noite, azul 2712, da coluna, sua escuta. Azul 2712, sobe 170, na saída ponte. Saída ponte, subida 170, azul 2712, obrigado. Chama agora Recife no 251. 251, desejo 7. É, o Salvador, o Rono Meia 45. A guarda está liberada, pode ficar muito. Sim, o Rono Meia 45, livre push pega acionamento, Xantax. Autorizado no Meia 45. Good day, Connor 077, holding going to runway 10, and we are ready in about 2 minutes. Roger, report ready. Okay. 05, base for 4000, please meet the hatch. 05, 4000, adjustment. 077 is ready. Condor 077, cleared for takeoff runway 10, wind 100 degrees with 7 knots. Runway 10 to takeoff, Condor 077. Salvador Azul 2741, por gentileza, sai da prevista para 2781, prevista para Vitória da Patrícia? É, a saída é água, é lenta, para a Vitória. Água é lenta, graça, quanto possível, pronto, para fazer. Gente. Condor 077 airborne at 21, call departure 120.8, have a good flight. 120, Condor 077, have you back? Para o taxi, o voo no 143 a bordo, alternativa da Leão, 3 horas e 40 do navio. Voo no 645, está autorizado táxi, na direita, considerando 01895 a torre. Autorizado táxi, ponto de espera de 295 no 645. Rodolfo, 3283, informação é Quebec, autorização para Brasília, Prechete. Tá 3283, qual nível solicitado? O nível 360. Ok, o tá 3283, está autorizado Brasília, nível 360, via Altezulu 17, até Apino e após direto. A decolagem é da 10, saída Arbor, após Elefa, controle 1208 e o transporte é 5003. Aprovado nível 360 Brasília, Brasil 17 Apino, decola da 10 Arcor Telefa. 1308 é o controle, 003 o transponder. Correto, o Santos 3283, chama o pushback acionamento. Decola da 10, vou no meio. 077? Yep. We might kick off an bird strike while doing a lift off, so could you inform Salvador Tower that they could check the runway? Yes sir, thanks. Galeão, nível 200, a informação que é dada. O voo 203, ciente, aguarde só um minuto, cópia.